Silêncio! Chegou a hora que todo mundo estava esperando. Os DJs referência da pressão já chegaram. DJ Gordo, cadê você? Já tô aqui no Chicanos Clube. Oi. Prepare a artilharia pesada. Mostrem pra eles por que vocês é que são os DJs referência da pressão. Não economizem pólvora. Mostrem como é que se faz e gravem o nome de vocês no crânio deles. O bagulho doido de verdade vai começar! Que comece a maior pressão do mundo! Bicha DJ! Bora que tá na hora! Olha o som! O show do animal vai começar. A referência é impressão, é quem vai comandar. A referência é impressão, é quem vai comandar. A referência é impressão, é quem vai comandar. A referência é impressão, é quem vai comandar. Bora DJ Gordo, aí de no pressão. Mostra o que tu sabe agora, bota na pressão. Bora DJ Gordo, aí de no pressão. Mostra o que tu sabe agora, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, expande o bagulho. Na pressão, na pressão. Expande o bagulho. Puxar o seu cabelo te dá bastão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau. Balança a mãozinha, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau. Treme, treme, treme, treme a mãozinha, treme a mãozinha. Treme, treme, treme, treme. Treme, vai tremendo, treme, todo vai tremendo. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, treme. Joga pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita. Encaixa pra cima, hey. Balança, oh. Demesse, hey. E o animal, oh. Área, hey. Oh. Sacode, hey. Oh. Hey. Quero ver agora. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. E o gordinho chega assim, ó. Acende, apaga, acende, apaga, acende. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo corno aí dá um grito. Quem tem amigo viado, joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga as duas mãozinhas pra cima e bate na palma da mão. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Três, dois, pa, pa, pum. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Sai, sai da frente de gordo e tô tocando, é o número. Na palma, vai! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bate na palma, bate na palma. Tudo vai. Cadê a torcida do Paysandu aí, hein? Quem é do Paysandu? Dá uma vaia lá do rima aí. Cadê a torcida? torcida do Clube do Remo! A torcida do Leão da Amazônia do Paysandu! E só quem confia em Deus joga a mãozinha direita pra cima! Joga a mão direita pra cima! Só quem confia no Papai do Céu! Joga pra cima! E bora fazer a contagem, maninho! 5, 4, 3, 2, 1, explode! Eu vou do rei, vocês vão do rol! Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o gordinho, invadimos de penetra e comemos várias xerecas. Várias xerecas, várias xerecas. Lembra, sabia o Cadu das Três Mulheres? Ele já chegou e disse: a referência tá no ar. Chegamos, chegamos e dominando tudo assim. Eu quero ouvir mais alto. Eu tô gostando de uma prostituta. Tá rolando. E aí, Dentinho? E o meu parceiro Renanzinho, você? Meu amigo Potter? O Fabinho Ferrari também tá comigo? E a minha amiga Kawane, lá do estúdio Moda Cá. Segura aí, ó. Meu amigo Jonas dos Fugitivos. É a galera invadindo Santa Bárbara aqui, ó. Puxa amiga e vem dançar, mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a amiga desse lado, puxa amiga e vem dançar. Bora, Renanzinho, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Pode sentar, pode sentar, pode. E aí, Dentinho? Pode sentar. E se tiver você citada, pode dançar pela. Homem de Ferrari, e aí, Potter? Meu parceiro Jonas, você. Balança a bunda agora, eu quero ver. Olha o explodidinho. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você. Eu quero ver você mexer, eu quero ver você mexer. Isso aqui tá solteiro, isso aqui tá feliz. Só que não tem hora pra chegar em casa aí. Joga a mãozinha pra cima. Eu vou do rei, você joga do rol. Ei! Ei! Torcida do Flamengo, dá um grito! Cadê a torcida do Corinthians aí? Cadê o grito das virgens? Tem amigo corno aí, dá um grito bem alto aí. Quem tem uma amiga bandida aí, dá um grito bem alto aí. E só quem não tem saudade de ex, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga, joga, joga, vai! Coisas da vida. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. É muita onda! Prime, Prime. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Toma chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Bota, bota nela, bota, bota, bota nela, bota, bota, bota nela, nela, bota, e bota nela. A cara de brava que me mama louca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. O nosso amigo Murilo e a sua primeira dama. Bora, pretinho do Riacho Doce, agora já. Alô, Mel. nossa da cachorro. Uma caixa outra. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santo. Agora. Ela quer dar pro Raul. Ela quer dar pra bandido. O Raul, o Estumano. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o Franciel. Ela quer dar pra bandido. E também o PQD. Ela quer dar pra bandido. Ela quer. E o meu parceiro Rodrigo da RP Lange. E aí, Júnior da Alvarende, segura o homem do HB20. E o meu parceiro empresário Doidinho, o homem da Ceasa. E aí, Doidinho. O nosso amigo Gabrielzinho também tá na área. Meu amigo Valdinho dos Caixa Baixa. Olha quem tá na área, Dinho. E o nosso amigo Biel, rapaz. O Biel hoje veio romper fronteira, menino. Fala, Rodrigo da equipe 5. E aí, Bruno Verdelho? Cadê o Japa da Pandelinha? Cadê o Japa? O Japa não veio, ficou com ela, não foi? É, Verdelho. O Rafael também tá na área, bora, Rafael. É, o nosso parceiro Raul Estumano, o Alanzinho. DD40L. Ele tá na área, vai, Alanzinho. Já já vou batizar tu. E aí, Paulo? Olha o Valdinho dos Caixa Baixa também tá na área. Tudo verde, Leonardo de Vera. É a panelinha de peso, maninho. Eu quero ver como é que é. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. O nosso amigo Eric dos Bobinhos, representando a RA Boutique aqui, ó. E a marca Tunk Gold, segura aí, ó. De favela, que a sua filha gosta, vai, vai. Se mulher é nesse vai e vem. Se mulher, se mulher, se mulher é nesse vai e vem. Se mulher, se mulher, se mulher. Vem dançar, vem curtir, vem dançar. Vem, vem, vem, vem comigo assim, ó, assim, ó. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Como é que é, Dordinho? Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. É a música do Alanzinho pra D40L. As me adoram. As novinhas aqui. Ele e o Doidinho. Elas me adoram. As novinhas aqui do Croco. Elas me adoram. Vem embora. Cicinho Bobinho. E hoje eu tô quitando. Meu amigo Arley, Dona Ilse, já na área. Segura, Arley. Só pensa, eu vou sentar com força machucando esse piro. O nosso amigo Mateuzinho do Festão do WhatsApp já tá comigo. funciona. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto. Chama um abraço também, nosso amigo. E as novinhas me adoram. E nosso amigo Kelvin. O Kelvin Souza, o Rodrigo César. O Mário Silva, direto da PDJ. A Gabriele Rosário. O Pompeu das Fronteiras. E também a nossa amiga. Andressa Dias. Alô, Andressa. Agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me penetração, minha piroca só para direto, entrando e saindo do teu bucetão. Penetração. Vem o Vitor também, não pode esquecer. Minha piroca só para direto. E aí, Vitor, da panelinha? Eu que sapotei. Cadê a Loura? Tá aí a Loura? Eu que sapotei. Pode crer. Colada do lado, mano. Bate a onda, botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sapotei. O papo dessa piranha. A panelinha tá em peso. Desce, desce, desce. Pode escolher a vida, bora. Dia 21 promete, moleque. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, ó. O Dedinho e o Gordo e ele sopa negócio. O Dedinho e o Gordo e ele sopa negócio. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Dinho é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. DJ Dinho é o piloto, DJ Gordo é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, pop vai ser. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, pop vai ser. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita, aproveita, é o melhor momento da sua vida. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. A parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria. Eu te pego de frente, eu te pego de frente, eu te pego de frente. Só no que é guiado! Dança, toma, toma, toma! Os amigos que brota de PT, se não tiver de longe, ela nem olha pra você. Entra na boca, agora eu tô de peça, de meu eu tô comendo várias. A maior referência em pressão está no ar. Gordo e Dinho Pressão, é bagulho doido. Vai começar, vai começar, vai começar, começar, começar, vai começar, vai começar. Já começou! Ritmo usado, Loratio, pra toque. Sempre trajado, no bolso, pra lá. DJ Lourdes, tá tocando. Essa noite vai rolar, o pé de certo que ele indica. Essa noite vai ser foda. Desenha a capela, mais pra frente, pica o filho da corrente. Vai dançando, vai dançando. E aí, Cadu, das mulheres. Um abraço pra você também, Cadu. Pode balançar, pode balançar, pode balançar, pode balançar. Para aí, eu quero o ha-ha-ha. E também o pega-pega. A onda agora. A onda agora é. Se liga, se liga. O Murilo também, o Pretinho. E aí, boxe. Só as mulheres. mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Cadê o grito das mulheres que não dependem de homem pra nada aí? Porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem. Bate na palma da mão. Bate, bate na palma. 3, 2, toma! Dupla pressão do Pará. Vocês! Eu vou deixar você partir. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O nosso amigo Henrique da Pedreira. O Diogo Rossi da Pedreira. Professor. Eu vou recomeçar e ver você não. E aí, bora, e o Júnior do Overend. E com a equipe ficha, ficha, 28 do tal, tá, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha, 28 do tal, tá, eu vou ficar. Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Bora! Vai, moleque doido. E aí, Renanzinho? Vai, moleque doido. Vai, moleque. É o belô do moleque doido, ó. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Me doida aí, doido, doido. Me doida aqui no grupo. Vai, moleque doido. E o Tinho, o bagulho fica doido. Com o gordo e o Tinho, o bagulho fica doido. Com o gordo e o Tinho, o bagulho fica doido. Com o gordo e o Tinho, o bagulho. Mais pólvora! Amigo Lucas Patrick, o Tica Viviane, lá de São Paulo das Pedrinhas, só de boa do croco. Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te... Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou... Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa. Ô, quem vai sair doidão hoje aí? Doida. O momento que todo mundo gosta. Só quem sabe fazer caqueada agora já começa a fazer caqueada, ó. Faz, faz, faz o caqueado. Faz o caqueado, faz, faz o caqueado. Família Pitch da Cabanagem, ó. Toma, toma, toma. Mostra como é que é, mostra como é que é. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, lá, lá, lá. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra, entra seco, sai molhado. Entra seco, lá, lá, lá. Querida Felipe Freitas da Scroco Red. Cheguei, cheguei. O nosso amigo J. Lopes. Querida, cheguei. Felipe Braga. O Murilo, também o Bob Braga. E o Vini Braga, tá todo mundo aqui, ó. É crocodilo. Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão. Foi até bom te encontrar, mas é o crocodilo que eu amo. O nosso amigo Coyote da GDU tá aqui curtindo animal. Atenção, atenção. É só vir com o gordo e o Dinho. A galera vai dançando, vai dançando, vai fazendo caqueado, caqueado. Bora do caqueado, bora, bora do caqueado. Fala meu parceiro Vitinho Silva, você também. A Maurícia também tá aqui doidando no croco. Vai, vai, vai, vai. caqueado, caqueado, caqueado. E aí, como é que é, minha panelinha? Bota pra cima, bota pra cima, que o bagulho tá doido aqui, ó. Bota nela, bota nela, bota aqui. Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela. Vem, vem, vem, vem, vem. Rabale, rabale, vai, rabale, vem. E a equipe, os caras de pau, todos uniformizados. Obrigado pela moral aqui hoje na festa aqui, que é tradição aqui no Chicanos Clube. E a gente mais uma vez abraça aí também minha amiga Maiane, minha amiga Maiane e o Fabinho Ferrari, que estão aqui curtindo o som que eles dão valor. Ai, vai, ai, ai, ai, faz o caqueado. Pega, pega, pega, pega a visão. Chama, chama na vinha pra cá. Chama, chama na vinha pra cá. Chama, chama na vinha pra cá. Chama, chama na vinha pra cá. Tapadão, tapadão, tapadão. O nosso amigo Bola e os seus amigos desejam um feliz aniversário. O Eric e a sua esposa Sibeli. Eles que fizeram aniversário esse mês, parabéns pra eles. Obrigado, valeu pela moral. Massa, o do rock também, o nosso amigo Doidinho, o Donzinho, você, o Matheus, São Paulo das Pedrinhas aqui, ó, e vem, vem, vem, vem. Nosso amigo Douglas Souza aqui, ó. O Igor, o Vitinho Lucas, o Alan Souza e a sua primeira dama Lorena. O Harrison Miranda tá aqui, ó. E a Grazi Souza da retaguarda. E a família? Família Zoe. Zoe Queiroz também aqui com a gente. Amigo Frajola. O Thor também, a primeira dama Carol. Bora, Carol! Agora! Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha, eu aqui e o bonde dos vilões também tá comigo! Você na luz me enxerga, eu não aguento mais. Só perder você. Oh, oh, oh, olha bem pra mim, amor. Oh, não deixa eu ficar com isso. Nosso amigo Vandinho, parabeniza nossa amiga Larissa, sua primeira dama. É aniversário do Vandinho. Dar amor a quem não me ama. Finge pra me ter na cama. Comigo não rola. Me deixou na solidão. Mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão. Não dá mais. Nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei. Quero nunca mais nós dois. Segura! Só cama e depois. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. Acabou. E não sou mais de ninguém. Estou dividido. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Quando eu te vi, gostei. Gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei. Estava tremendo. Calma. Calma, você foi até mais ou menos. Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, te amei. Naquela noite falamos de estrelas. Prometi lhe faz o coração, faz o coração aí. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, assim, assim, assim, assim, assim. A galera vai soltando a voz e o animal detona. Oi, senti. Joga o dedo pra cima. Gira o dedinho, gira o dedinho, gira, gira. São amores, amores que matam. Hey! E a galera vai dançando, vem dançando e vem fazendo caquiado. Bora de dedinho, bora de dedinho, mostra aí como é que é. Um, dois. E também a carretinha. A carretinha, paredão, track, tá na área, segura. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Leva um grande abraço, meu grande amigo DJ Irã, o cara que comanda o paredão track. E hoje domingo tem paredão track, mais banda R15 aqui, ó. Segura aí, ó. O maior sucesso em Tecno Melody. Oliveira, tá chegando o aniversário da panelinha. E aí, Jefinho, GDG, como é que é? Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. É ou não é, Raul? Essa galera é uma tremenda. É ou não é, Valdian? Vamos puxar o saco, tem moral, tem... É ou não é, Bruno Verdeiro? Real, todo mundo faz parte da panelinha. Para Vitor, você é só loira. Essa galera é uma tremenda. Toma! Só pra quem gosta de romper fronteira. Vai cantar bem alto, bem alto. Não existe fronteira. Não existe barreira. Que eu não posso atravessar. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar. E a gente? A gente se ama. Família Braga Futebol. Braga Futebol Shope. Eles que foram campeão na região de Santa Bárbara e Jiquipaúba, junto com ele o Felipe Freitas da Croco Red. Perdoando, pode chamar as novinha. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita, eu vou botar na fita, eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. E os meus põe na fita representando. Júnior Santorini, Santorini. Os põe na fita da TF. Gabriel de Rosário. O Mário Silva. Cena dos PDJ. Andressa Dias e o Kelvin Souza e o Rodrigo César. Agora! E o Crocodilo Prime, nós põe pra endoidar. Essa aqui é o dos Clãs da Vida. Eu já trouxe o World Park. Tô na fronteira! Vai rolar muita dentada. É Crocodilo Prime, os põe na Renanzinho. Parada quando o bagulho endoidar. E aí, Nitinho? Dentada. Sobe de Ferrari, bora amanhã e agora? Parada. Já ficou na fita, já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu. O Mateuzinho, que legal. Era bandida. O nosso amigo Andrei, o Neto. Já ficou na fita. Aí, a também, a Lirinho, o Edivan. Curtindo animal, valeu! Bandida, não era tu que era bandida. M5G3 e DJ Júnior Santorini. Eu não tô perdoando, pode chamar as novinha. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar. Meus amigos, Zag, o beijoqueiro do Globo. Os põe na fita da... O Lulu Coroa do B37, o John John. Família Pitch da Cabana. Nós temos pra caralho, até amanhecer. Ora que lá vem sucesso, lá vem sucesso. Somos do CDB, bota pra tremer. É do CDB para todo o Brasil. Somos do CDB, bota pra tremer. Somos do CDB. DJ Marcos Prime. Prime. DJ Gordo e DJ Dingo Pressão. Os brothers, bota pra tremer. Os brothers, do CDB. Os brothers, Gordo e Dinho Pressão.